pode ser um falso amor. Pode ser que só me traga dor. Pode até meu peito machucar. E mesmo assim eu vou te amar. Eu vou te amar. Te querer me faz sonhar. Te olhei e quis me entregar. E me entreguei sem medo de me arrepender. Pra mim só existe o carinho que vem de você. Meus carinhos.